cadeia, já está no ar. Hora tá na hora, tá na hora de voar. Decadentes começando, vem com a gente começar. É papo de americano, com certeza vai gostar. E se não estiver gostando, pijameiro vai deitar. Salve, salve, coelhada! Decadentes 19, se eu não estou errado. 19 no ar, deve ser por aí. Ai, ai, ai, hein? Que alegria! Alegria voltou ao Decadente. Trouxemos o Cristiano para tirar a quizumba do menino. Participar depois de uma vitória. Já dá sua boa noite aí, Cristiano. Boa noite. Muito bem. Eu fiquei sabendo que você tá de meia nova, né? Boa noite, galera Decadentes. Deu um vizinho aqui no início aqui, mas estou de volta com meia nova. Vou acessar minha meia rapidinho, só para vocês verem. Não lavo ela desde ontem. Vou ficar sem lavar ela até o América entrar nos quatro primeiros lugares, quem sabe, né? E agora a gente já tá rumo a Libertadores novamente. Ah, é isso aí, tá muito perto agora. A senhora, sua esposa é uma santa pra te aguentar, viu? Ô, pois Corneta, é. E o senhor, como é que o senhor tá? Já tá na hora de tirar essa faixa da cabeça aí, não tá não? Boa noite, coelhada! Ah, deixa a faixa ainda. O Cruzeiro toma mais um gol, tira a faixa. Então tá bom, se o Cruzeiro tirar mais um gol, a gente tira a faixa. Pra quem tá ouvindo a reprise no YouTube, ou pelo MP3, pelo feed, seja lá onde for, a gente está fazendo a gravação desse programa no domingo, às 8 horas, como de costume, e estão jogando lá em Porto Alegre, sob forte neblina, o Cruzeiro que vai apanhando de 1-0 do Grêmio. Nós estamos aqui na torcida pelo segundo gol do Grêmio, para ver se a gente sai da lanterna ainda hoje. Torcida pelo quinto gol do Cruzeiro do Grêmio, correto. Corrige. O que eu falei? Pelo segundo, eu tô torcendo pelo quinto. Ah, você tá torcendo pelo quinto. Bom, muito bem, o Corneta tá torcendo pelo quinto, mas isso ainda quer dizer que o Grêmio tenha que fazer o segundo, o terceiro, o quarto e então o quinto, porque o jogo tá 1-0. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. De preferência que o Luan faça, se isso acontecer, de preferência que o Luan. Não torcendo pra ele que eu coloquei ele no Cartola, pensando no América. Eu imagino que é uma preferência pessoal, né? Um carinho especial pelo Luan. Tá bom, viu? Um gosta de um Ricardo, o outro gosta do Luan. Né? Paciência, né? cada um. Eu gosto de batata frita. Bom, reencontramos a vitória, finalmente, jogando em casa, no Independência, lotado de cadeiras vazias, numa noite fria de sábado. Conseguimos parar o time do Curitiba, que não mostrou grande futebol, não mostrou grande coisa. Encontrou um primeiro golzinho ali no começo do segundo tempo. Belo gol. A jogada do Curitiba em si foi um belo gol, mas houve uma falha ali na saída de bola americana, né? Na hora de afastar a bola, ela sobrou para quem não podia sobrar, totalmente livre, sem marcação alguma. E aí a bola é passada para o Kleber, consegue driblar o João Ricardo e fazer um belíssimo gol mesmo. Eu fiquei injuriado com esse gol. Mas, felizmente... Tomar gol do Kleber é foda, viu? Ah, não, aqui, eu não importo quem quer, não. Tomar gol é um problema. Eu acho que tomar três gols do Sassá foi pior. Foi, isso aí sem dúvida. Mas vamos deixar o Sassá lá. Toma gol do Kleber lá ou não, enfim, tomamos o gol, bate aquele desespero, falei, puta, a gente precisava demais da vitória. O América até agora não tinha mostrado uma capacidade de reação que fosse efetiva, né? Embora tenha tido aquele controle em cima do Inter e tudo mais, que a gente já comentou aqui, o Alisson. Aliás, estão sentindo falta de alguém? Não, né? Eu também não. O Alisson comentou que talvez esse domínio americano tenha sido muito mais por um recuo do Inter do que por uma imposição de jogo do América. Então, me bateu aquele desespero. Por sorte, o goleirão lá bateu roupa, e aí Adalberto aparece para completar. Vira o herói americano da noite. Passa mais uns minutinhos e me vem um lançamento do Adalberto para Borges, que matou assim, com quem tem completa categoria, completo conhecimento de tratamento da criança, matou lindamente, o goleiro saiu no desespero para fechar, ele toca por cima, 2-1 América, e aí, enfim, foi só corrigir alguma coisinha aqui e ali, segurar a partida do jeito que dava, poderia ter feito mais nos contra-ataques, mas ao contrário do que se imaginava, a maldição em cima do Sávio, parece que ela não foi interrompida pelo gol contra o Botafogo. Ele perdeu já também uma grande oportunidade. Nossa, eu gritei demais na hora, você não tem noção. É. Eu comemorei gol, porque a bola do campo, ela foi rente à rede. Aham. E ela seguiu com a rede. Isso. Não, mas... Caralho, não é que viu que a bola foi pra fora, mas nossa senhora, a bosta da bola não entra. Vamos fazer a baquinha da caixa de giz de táxi nunca pra ele? Por favor. E também não ampliamos por causa do Vitor Rangel, que se tem uma definição, se precisava de uma definição de dicionário de falta de ritmo de jogo, de tempo de bola, foi o Vitor Rangel esquecendo a bola umas duas ou três vezes ali, né? O cara voltou de partia para ataque e a bola ficava. Mas um mês parado, voltou. Isso. Compreensível. E os três substituições antes de 40 minutos? Você não fica emocionado com isso, não? E detalhe, não entrou, não sou atacante, entrou volante. Seu atacante entrou atacante. Que beleza. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? Primeira saiu vitória. Um atacante, entrou um atacante. Primeira vitória do português Sérgio Vieira, nos deu mais 3 pontos importantíssimos, infelizmente ainda não nos tirou da lanterna, porque o Figueirense entregou a paçoca para o Sport lá, o Grêmio está precisando fazer mais um golzinho, fala. Figueirense ganhou do Inter. Eu falei Figueirense? Eu não falei Fluminense, não? Falou não. Figueirense. Gente, é porque rima. Mas enfim, o Fluminense, tricolor carioca, entregou a paçoca para o Sport. E aí o Sport chegou também a fazer os 3 pontinhos. E já estavam à nossa frente, né? Ou não? O Sport é que estava segurando a lanterna? Era a lanterna. Era, não era? Era? Não, não pode ser não. É porque o resultado foi igual, ele teria ficado. Não era o Sport, não. Acho que o Sport estava à nossa frente, sim. Não, era lanterna, o Sport, tenho certeza. Uai, o Sport era lanterna até o início da. Ele tinha 5 pontos, o Sport. Pois é, o Sport. Não, gente. É o. Não, o gente. Não, é impossível, só. O América ganhou de 2-1. O Sport ganhou de 2-1. As posições relativas se mantêm. Mas o saldo deles, mas o saldo deles é melhor que o nosso, doidão. Mas o resultado foi igual, só. Mas então, ele tinha 5 pontos. Ah, entendi o que você tá falando. É, ele não muda, não mudou nada de saldo. Não mudou porra nenhuma. Talvez tenha mudado amarelo, cartão vermelho, que aí eu não sei se teve lá. Esporte. Mas o Sport já estava à frente, não tem jeito. Acho que era o Botafogo. Não, o Botafogo perdeu. Não. Quem tava o Sport ganhou de 2-1 do Fluminense. Ponto, aqui, ó. Tá aberta da tabela da minha frente. O que acontece que ontem, quando nós vencemos, o Sport foi pra lanterna. Consigo ponto. Verdade. Então, antes não, mas no início da rodada, então, a gente tava. Atrás do Sport. Exatamente. Mas não tava segurando a lanterna, tava? Tava, ué. A gente manteve-se a mesma ordem. O Sport fez 3. Só que agora tem um fogão no meio. No com meu um coração. Gol a mais do Botafogo. Eu tô esquecendo, porque eu não participei do último programa. Fiz aquela aparição rápida. E eu esqueci do jogo com o Botafogo. É porque até o jogo contra o Botafogo, era o Botafogo a segurar a lanterna e nós não estávamos na lanterna. Depois da quinta-feira, aí sim nós passamos a segurar a lanterna. E é isso que está dando bizil na minha cabeça aqui. Mas é isso mesmo, você tem razão. Enfim, por enquanto, enquanto temos aqui 6 minutos do segundo tempo, lá em Porto Alegre, enquanto O Grêmio não faz o segundo gol. Olha, agora, peraí, pronto. Já saímos da lanterna. Espera atualizar aqui. O Wallace. Poxa, Douglas. É bom demais, bicho. Já saímos da lanterna. Eu não sei mais o que é isso. Melhor programa que eu participei até agora do Decadentes foi esse. Pode nunca mais te chamar mais de assim. Tem mais secador aqui que falou de beleza. Brincadeira, puta que pariu. Eu apostei 2-0 esse jogo, viu? Mas se não vai fazer mais dois aí, para mim não. Bom, vamos lá, o Corneta tá torcendo pelo quinto, né? Quem sabe? Vamos aguardar agora. Enfim, estamos fora da lanterna. E que assim permaneçamos até a próxima rodada. E quem sabe até o final do campeonato é melhor também, né? Até saindo do Z4. O fato não é que nós estamos. Lanterna ainda, tá? Não estamos? Como assim? Não, porque a Globo não atualizou ainda. De repente o sexto gol não caiu ainda. Ah, eu tenho quase certeza que a gente vai, viu? Porque a gente tem um gol pró a mais do que o Cruzeiro. É porque no site da Globo tá comendo. O Cruzeiro só tá comendo 5 ainda. O estagiário que muda o placar foi comer um Subway. Isso, foi isso. Bom, o fato é que nós estamos com 6 pontos. Isso não. Nos coloca. Peraí. Nós estamos com 8 pontos, com saldo de menos 6. Eu que bebo, você fica bêbado, Henrique? Pelo amor de Deus. Gente, você tá meio estranho hoje. Foi uma semana muito difícil. vocês me ajudem hoje, porque tá complicado. Enfim, nós estamos com 8 pontos. O Grêmio tá vencendo. Então a gente tá 9 pontos do G4. Né? Esse é o pensamento agora. São 3 vitórias. Eu acho que dá para chegar. Primeira vitória do Português, a gente teve ali ao final do jogo, a gente comentava aqui antes do início do programa, aquela reunião de todos os jogadores e do Sérgio no centro de campo, em agradecimento à torcida, aquela palavra de incentivo do técnico ali ao final da partida, que eu achei que foi muito importante, acho que é necessário para unir o grupo, um grupo que está sob pressão, sob bastante pressão, são todos ali profissionais, mas são todos homens, pais de família, como qualquer um de nós aqui. Então a gente entende que essa pressão também atrapalha na hora de conquistar os resultados. Logo depois que acabou o jogo, terminou de acabar o jogo, eu posto lá no Facebook, no Twitter, a imagem final da minha transmissão ali. Apareceu um lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu falei assim, muito bem, que bom que ganhou os 3 pontos. Mas não vai aguentar o Palmeiras. Porra, bicho, mas não dá nem um respirinho? Não pode nem comemorar a vitória, não? Sistema é bruto, claro, mano. Pelo amor de Deus. Aqui, segurar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, muitos poucos times vão conseguir fazer isso esse ano. Um dos que conseguiu e arrancou um pontinho foi o Curitiba. Nós acabamos de bater. Na rodada imediatamente anterior. Então, isso, impossível não é. Agora, se voltar de São Paulo com a derrota também, gente, o Palmeiras lá é um grande time, é uma equipe difícil de bater lá, assim como era difícil de bater o Inter em Porto Alegre. Então, será um resultado normal caso ocorra. Agora, eu não vou sair agora, deixar de comemorar essa vitória em cima do Curitiba e começar a cantar derrota na próxima rodada, porque bola de cristal eu não tenho. Então, eu vou assistir o jogo primeiro. Cristiano, pois você quer começar falando, meu filho? Você que nunca mais terá o cunho de pé frio depois desse gol do Grêmio. Pois é, então vou dar boa noite novamente aos amigos decadentes e à nação americana. Né? Sei que hoje a nossa audiência está bombando. Né? A galera está feliz, então está todo mundo conectado aí no Decadentes. Isso aí. Lembrando que nessa rodada... lembrando que nessa rodada... só a Chapecoense que ganhou, jogando fora de casa, né? Então a gente tem que manter essas vitórias dentro de casa também. Eu não acho que foi absurdo as últimas duas derrotas, né? Assim como o contra o Palmeiras, se a gente perder não é um absurdo. Um absurdo foi da forma que aconteceu, né? Então a América, se ele entrar assim como entrou no primeiro tempo, com a zaga com a zaga ligada, com um toque de bola bom, e não desesperar nos 15 primeiros minutos, que o Palmeiras é muito forte com o apoio da torcida deles, eu acredito que no mínimo, um empate a gente vai trazer lá de São Paulo. Eu espero que sim. Cornetinha, suas considerações iniciais do jogo aí. Diversão garantida para toda a família. Teve bom, teve o caldinho de feijão lá fora. A mulata que fica dançando não estava pelada ontem, estava vestida dessa vez. Assim, bem familiar. Teve o showzinho de pagode, teve o Dr. Rena tocou embaixo. Arrobamos coxa branca ontem, direita golaço. Tivemos a bosta do gol pra fora, mas foi tudo que o América tem que ter, teve sábado. Foi bom demais. Sofrimento da virada. A Lilica foi no campo, Lilica pé quente, já tô ligando o passo dela pra ir em todos os jogos, quem quiser alugar. Com ela em campo, não tem Cristiano pé frio que atrapalhe. Pronto, não, mas igual, ué. Ontem tivemos uma novidade também atrás do gol. Qual foi? Meu pai, que tá passando por um momento aí de saúde meio delicado, eu queria testar se o atestado médico dele estava bom mesmo, então eu levei ele no campo ontem. E gostaria de dizer ao doutor Carlos lá que ele realmente está bem do coração, porque ele conseguiu ir no campo depois de 10 anos e saiu vivo e com a vitória. Então estou achando que meu pai é pé quente também. Uai, porque vamos levar ele todo jogo agora. Tá, viu, Diana? Totalmente. Assim, ali, que bom. Ali é o melhor teste para cardíaco. Levar uma americana. Tá de olho, né? Essa só pode, não pode. Não tem condição. Que bom que seu pai melhorou. A gente até fez votos de melhoras aqui pro seu pai no último programa. Você não muito pôde obrigado. Participar por conta dele. Mas você realmente é absolutamente responsável de levá-lo ao campo. Pois é. Então, falei assim, ou a gente enterra o velho hoje, ou então pra trabalhar tranquilo a semana, né? Aqui, então, o velho fala assim, a partir de hoje eu vou em todos os jogos e nós vamos ganhar todos os jogos. Pelo menos que eles forem. Ué, ótimo, excelente. Maravilha. Então, pronto. Aí já tá garantido, então. É bom demais. Pois é. Espero que o Alencar esteja escutando esse programa de hoje para ele mandar um sócio vitalício pro meu pai, um sócio Anda Verde vitalício. O Alencar, ele está ouvindo ao vivo. Ele é um dos maiores acompanhadores. Será que é bosta aqui? É uma pessoa que vai acompanhar o programa ao vivo. Ele só assiste ao vivo. Ouve, né, na verdade, né, porque não assiste nada. Ao vivo tomando uísque. Eu vou aproveitar e vou fazer uma denúncia. Ah, lá porque bem. Houve o anúncio dos jogadores de 300 mil que viriam. Eu acho que perto dessa promoção que foi feita agora no sábado, pelo menos um desses jogadores, a gente não precisa mais contar com ele, porque certamente esse dinheiro foi todo gasto no caldinho de feijão. Porque já viram o preço do quilo de feijão, como é que tá? E o América tá distribuindo caldinho de feijão assim? Pelo amor de Deus. Eu comi uns três, a minha patroa sofreu a noite toda, que virou uma metralhadora frenética, mas que foi bom. Não, foi, cara. Não dá pra reclamar de falta de receita e distribuir caldinho de feijão. Vamos fazer um caldo de mandioca, um caldo verde, mas não, caldo não, de mandioca, feijão. Não, mandioca trai com o Venice, não pode não, cara. Caldo verde, cadeira, então. Quer caldo melhor do que um caldo verde? Pronto, que tem um caldo de galinha pro próximo final de semana, hein? Jogo em casa. Ô, gente, esse jogo do Cruzeiro, os jogadores deviam estar com a luz de neblina acesa, né? Porque vai ter acidente ali. O Fábio chama atenção, neblina no escuro, né? E a camisa dele pouco chamativa, né? E aquele milho fluorescente, que grão de milho. Uhum. Você vê que tá boa, viu? Cerveja tá boa? A Decabia é sensacional, viu? Aguarde. Isso aí, aguarde e confie. Fala, Cristiano. Cristiano? Deixa eu pegar a cerveja só pra... Agora apareceu na Globo o Cruzeiro Lanterna. Pronto. Agora foi. Agora foi. Meu áudio deu um problema. Deu um bezerro. Mas você está falando da neblina... Aproveitar que o Cruzeiro tá na neblina e tá em último, então é hora dele acender a lanterna, né? Pra ele começar a enxergar quem tá à frente dele ali. Melhor momento pra acender a lanterna é agora, meu. É agora, nessa neblina aí. Ai, ai. Vamos lá. Bom, vocês têm algum destaque do jogo que vocês querem buscar, trazer? Algum momento? Romance? Diga, fale do Adalberto. Não, é o cara que jogou sério dessa vez. O poder de ter botado ajoelhado no milho, deu umas reguadas na mão dele, que jogou sério, jogou direito, apesar do primeiro gol, não sei se falha de quem que foi, mas ontem ele tava de parabéns, viu? Eu acho que não chegou a ser dele, não. Dele mas o quê? A falha. Ah, tá. A falha. É zagueiro, né? É. Foi uma falha do sistema defensivo como um todo, eu acho que ele. Porque a bola ficou sobrando, na hora que era para tirar a bola não conseguiram tirar. Ela sobra para alguém que está livre, que não deveria estar livre. Então acho que foi uma falha conjunta ali, tirando ali o João Ricardo, que não tinha mais o que ele pudesse fazer mesmo. Eu acho que todo o sistema defensivo falhou. O que você achou do golaço do Borges, hein? Não. Também, foi um golaço do Borges. Mas voltando para o Adalberto, o que você achou, Cristiano? Olha, eu acho que, assim como nós já tivemos erro nesse Campeonato Brasileiro, o Rafael Bastos deu um toquinho de lado, assim, e nós tomamos um gol, né, se eu não me engano foi contra o Fluminense, o Adalberto errou contra o Botafogo e voltou muito bem para esse jogo, né, igual você falou, foi Fluminense. Primeiro tempo, foi bom o primeiro tempo, né, não tomamos aqueles gols rápido, aquela pressão que o time fazia, o time abria a perna e tomava aqueles gols bobos. E nesse jogo, acho que a zaga estava mais confiante. Acho que o português deve ter tido, sim, uma conversa bacana ali com os zagueiros. O próprio grupo eles devem ter se cobrado ali, né, quando acabou o jogo contra o Botafogo, durante a semana. E eu gostei muito. O destaque positivo foi para a zaga aí, que eu acho que ela veio com, apesar de termos tomado um gol, eu acho que ela veio mais segura e eu acredito que contra o Palmeiras eles vão conseguir também segurar a pressão lá. O Adalberto, depois do jogo contra o Botafogo, virou o péssimo dos péssimos, né? Eu mesmo acabei votando, eu ia votar, fiquei na dúvida entre ele e o Arthur, acabei votando o Arthur como colatino do último jogo. Mas as falhas dele também foram deram o resultado do jogo, né? Eu gostei muito de uma entrevista que ele deu no final da partida e que me pareceu sincera, em que ele afirmava que sim, entramos, que teve uma grande partida no sábado à noite e que ele precisava daquilo, porque ele reconheceu que ele teve o pior jogo da vida dele contra o Botafogo. Ele disse que, fechado no grupo, ele assumiu total responsabilidade pelo resultado vexatório do América em Volta Redonda. E me pareceu ser sincero ao falar, né? Então, me pareceu ter reconhecido com humildade as suas falhas e tudo mais. Eu não sei. A atuação dele ontem foi óbvio. Impecável, imprescindível para a vitória e virada americana. Eu ainda acho que ele pode fazer uma boa zaga com o Alisson, mas se vier um reforcinho, que eu ainda não ouvi falar qualquer coisa a respeito de um reforço de defesa. Mas... Não, pelo contrário, já foi o Sérgio, depois da derrota do Botafogo, ele pediu dois. Ele não pediu dois zagueiros. Pediu? Dois zagueiros. Tá, tanto que sabia. Na verdade, é o atacante, agora a prioridade após o atacante, que já anuncia muito zagueiro, bem, né? Dois zagueiros. Bom, tomara que pelo menos um titular, né? Desses dois aí. Não, mas eu acho que um bom zagueiro, eu acho que certa zaga, porque é o cara que já dá segurança e orienta. Um já ajuda. Um excelente zagueiro com o Adalberto já resolve muita coisa. É o cara que orienta. Não vamos esquecer o Alisson também, né? Então, não podemos esquecer o Alisson. Você pode ver o exemplo do Atlético, que tinha o Leonardo Silva com o Gemerson, não era o zagueiro? Ele fez o menino ficar bom de bola até. Ele orientava. A gente tem que ter um zagueiro mais gabaritado. Eu acho que já resolve bastante. Essa semana eu postei no meu Twitter aí, marcando o deputado Alencar, já que não estava, né, já com a América não está conseguindo trazer um atacante aí, à altura, né, do Campeonato Brasileiro, aí, um atacante com nome, né, já que não está conseguindo fechar com o meia, né, que a gente também está precisando de um meia ali bacana, ali, um camisa 10 que faça a diferença. Uhum. Eu falei, então vamos começar, já que a gente está com problema no setor defensivo, né? Esses dois últimos jogos tinha sido, esses três últimos jogos tomamos gols bestas, né? Então assim, eu falei, vamos arrumar a cozinha, vamos fechar a cozinha e vamos contratar dois zagueiros, né? Espero que tenha me ouvido, sinceramente, né? Espero que, assim como eu, vários outros torcedores tenham cobrado ele. Absurdo, pênalti pro Cruzeiro. Ah, não. Pênalti pro Cruzeiro? Não, não vamos, vamos falar disso, não. Vamos falar do nosso jogo. Pois vai, continua. Então, só para completar. Após a derrota contra o Botafogo, uma das coisas, primeiras coisas que eu cobrei lá na diretoria foi arrumar a cozinha ali. Contratar dois zagueiros, sendo que pelo menos um para ser um titular ali, um cara bacana ali, um cara que vai fazer a diferença ali na zaga. É. Bom, realmente foi pênalti, né? Deixa eu ver se a gente tem alguma participação aqui. Vou começar a procurar, gente. Pode ir mandando que eu vou lendo aqui, viu? O menino leitor de recado oficial não tá aqui hoje, mas eu vou fazer esse papel. E acho que vai pra bola. Bom, fora a zaga, aliás, fora o Adalberto. O menino Arthur ontem também quase entregou a paçoca, né? Teve um recuo de bola ali pro João Ricardo, que o João Ricardo saiu, eu não sei como que ele conseguiu chegar na bola antes, mas era... Não fala isso, não. Foi um momento, apaguei, mais uma vez, tenebroso. Essa imagem tão tensa que foi essa bagaça. Eu fico na dúvida se não é pra entrar com o Roger, por mais que seja um menino novo. Uma hora ele vai ter eu que entrar. Eu não tô tendo segurança alguma com o Arthur. E se o Roger dá certo, é um investimento, claro, da base. Além de dinheiro, né? Além de recurso técnico, vai trazer recurso financeiro pro clube também. Que o zagueiro bom de bola novo vale fortuna. Pra fora! Desculpa, Corneta, mas é que não foi fácil segurar. Aos 24 minutos, chega a ser epopeico. Aos 24 minutos, bateu pra fora. Eu vi uma morena te gritando, a chupa Maria, viu? Que absurdo. Ai, meu Deus. Olha aqui, vou aproveitar essa alegria para registrar a participação do... Nossa senhora, vem tremoroso! Do João Pedro Magnani, que... Nota de falecimento. Morreu o pipoqueiro na arquibancada. Acertou um cara lá mesmo, lá. O pipoqueiro desmaiou, cara. O paramédico tá indo socorrer o pipoqueiro lá, cara. Cara, que absurdo, cara. Então, registrando aqui a participação do João Pedro Magnani. Esse programa tá ótimo, cara. Ai, ai. Ele diz aqui que Libertadores já é realidade. Eu concordo com ele. Estando a meros 9 pontos do G4, eu concordo que já é realidade. Tem até alguém comemorando aí, né, Corneto? Olha só. Não é aqui em casa, não. A Chimbica... Eu acho que foi um atleticano aqui em casa latina. Aqui, É na sua casa? Aqui. Tá, acho que é. Ela chama Luna, essa atleticana. Luna, muito bem. Isso é o show da Luna, então. O que mais que nós podemos falar? O que vocês acharam do retorno do Leandro Guerreiro ontem? Pior que pessoal, a Ju melhorou, você acredita? Pessoal do pacacete, né? Eu também. É assim, você vê o nível de jogadores que a gente está tendo falta no time, né? Não, Leandro Guerreiro, ele antes dele ser suspenso, ele era um dos jogadores que a torcida mais estava cobrando para que saísse do time, né? Exato. E por incrível que pareça, ele fez muita falta pro América aí. Eu acho que esses minutos que a gente jogou aí contra o Inter, contra o Botafogo inicial, Eu acho que ele faria a diferença, sim, acalmando a galera ali, principalmente depois do primeiro gol, que foi não, onde que no Inter ele contra o Inter ele tava. É, contra o Inter, não, contra o Botafogo, no caso, né, que ele foi suspenso. Isso. Então, assim, é pra você ver o nível de jogadores que nós estamos sentindo falta. O América tem que acordar pra isso. Mas ontem eu acho que ele jogou bem, ele não errou tantos passes, né, e eu acredito que com ele ali no meio, ali, né, voltando ali, eu acho que o América vai fazer um bom jogo aí no próximo, contra o Palmeiras, lá contra lá dentro da arena deles, né, Allianz Parque. Isso, eu prestei muita atenção no Leandro Guerreiro ontem, porque eu fiquei pensando se o desastre contra o Botafogo, porque era um jogo para a gente trazer 3 pontos, gente, isso aí é inegável. O time do Botafogo é muito ruim. Eu fiquei prestando atenção porque para ver se não era injustiça. É claro que a gente criticava o Leandro Guerreiro, especialmente quando ele tinha os seus próprios erros pessoais, cometia seus deslizes. E aí sim a crítica vem. Mas aí eu fui prestar atenção no jogo de ontem para ver se na armação daquele espaço defensivo, a diferença que ele faz estando ali. E se você botar reparo, a saída de bola com mais cautela, a bola de segurança, ela sempre passa no Leandro. Então, aquele momento em que o Alisson e o Arthur estão mais apertados, eles muitas vezes vão retornar essa bola para o João Ricardo, e aí aparece o Leandro Guerreiro, os dois se abrem na ponta, e o Leandro aparece no meio para receber essa bola e dar mais segurança nessa saída. Que talvez outro jogador, o Claudinei, pudesse tentar fazer. Eu não sei se ele tentou fazer isso contra o Botafogo e não conseguiu. Mas, de fato, a dinâmica de saída de bola do América ontem foi absolutamente diferente da saída de bola contra o Botafogo. Inclusive um dos nossos colegas aí na live do intervalo ontem falou exatamente sobre isso, né, no jogo contra o Botafogo. A gente estava dando chutão, né, principalmente ali na saída de bola, e quando tentou sair jogando foi onde que aconteceu um dos erros, né? Ontem não teve isso, né, e foi nítido que o time estava bem mais seguro, estava com uma postura bem melhor em campo. Não só na saída de bola. Imagina quem escalou a Rascaeta no Cartola. Deve estar rasgando a cueca agora com o dente, cara. Vou te voltar a falar. Mas é verdade. Então, só para finalizar esse comentário aí. Só para finalizar esse comentário, eu acho que hoje está hilário. Adoro estragar quando está falando. O time teve uma segurança melhor na saída de bola, né? Assim como também a posse de bola melhorou, né? E o América não fez tantas faltas, que eu acho que é importante também. É imprescindível não ter feito tantas faltas também. Embora tenha feito no final do jogo, tenha feito algumas ali bem perigosas, né? Mas o final é mais compreensível. O time Curitiba estava vindo, eles queriam no mínimo a pressão, eles queriam empate no mínimo. Então, é fácil que a gente fazer faltas para segurar o jogo, inclusive lá na frente, né? É isso mesmo. Algum outro comentário, algum outro destaque para o jogo? Aquela matada do Borges, hein? Você ia falar do Borges, Corneta? Eu acabei de cortar para voltar a falar do Adalberto. Como a gente é o Talibã, fazemos parte dos Talibãs Ataque, a gente acompanha o ataque, né? Eu estava lá conversando com a patroa e a catarrenta, a dona Lilica, a Pet Quente, né? Cara, não é que o Borges pegou aquela bola, que eu vi o Borges. Sabe que você já vê que foi gol, cara? Antes de ele encostar na bola, você viu que não tinha mais jeito? O cara só goleiro, só dá aquele totózinho e pum, foi pro abraço. Nó! Bom demais. Cara, o Borges tá sendo uma excelente contratação, cara, incrível que pareça. Ele deu uma peitada e fez o gol que salvou a gente ontem, cara. É verdade. E não é o gol no Léo de 300 mil. O importante Mas o cara, é o que eu falo que o América precisa, às vezes, é um jogador que dá peso pra camisa, que às vezes falta. Juiz então, é um cara que assume e bota pressão. E outra coisa também, é o Danilo, eu continuo falando. O Danilo, ele não é jogador, é torcedor no gramado. É impressionante o tanto que o cara tá dando. Tá se esforçando. Às vezes vai mais na vontade que na técnica. É outro também que eu tô gostando muito. E não tirando o guardou dele ontem, né? Sempre, né? Assim, ele acaba sendo o recurso. Quem sabe vindo o Gilson, ele e o Gilson, né? Dobradinha pela esquerda, que maravilha vai ser, hein? Ia ser lindo. Vocês agora acham que o Rangel perde aí posição pro Borges? Ou é só até ele se recuperar? Só até ele ganhar condição física? Lembrando que o Borges, né? Além da experiência dele, né? Ele é hoje o terceiro maior artilheiro na era ponto corrido, com 99 gols. Eu acho que o Borges é importantíssimo no Allianz Parque, por exemplo. É, eu acho que assim, os dois têm características diferentes, então eles podem ser usados, podem entrar como titular, a depender da característica do jogo que eles vão enfrentar. Então, assim, por enquanto ainda é o Borges, até o Vitor Rangel retomar, igual você comentou, até ele retomar a forma física, continua sendo o Borges. Então, começa por aí, né? Nesse espaço de tempo, temos que ver o que o Borges vai aprontar. Porque dependendo do que ele fizer, o Vitor Rangel nem volta mais. Não, mas o Sérgio, assim como o Givanildo falaria, eu tenho certeza, você não tira um Borges do nada porque o outro voltou. Ainda mais ele que fez gol, tá jogando. Ele não vai tirar, eu acredito que ele não tire, não. Eu acho que o Rangel vai continuar entrando no segundo tempo, com o tempo. Aí não quer começar ele voltar a furar gol, jogar bola, aí o Borges perde naturalmente a vaga. Mesmo porque o Borges não tem essa condição física, né? Isso. Machuca muito, né? Mas se ele conseguir ter uma boa sequência, ele vai ser ele de titular no ataque mais um. Aí fica pro português. Decidir quem que vai ser o companheiro dele, e caso venha também um atacante de peso aí, né, renomado. Era o que eu ia falar. Porque eu acredito que o América não vai contratar mais um Zé Paçoca aí do interior aí, pra só comprar o elenco, não. Esse Romário, Maranhão, Barbiro? Romário, isso daí, esse ataque aí de chorar, né? Então, eu acredito que o América vai contratar, Romário? Sim. Prezado Henrique, sei. Onde está o Romário? Vamos pesquisar Romário. Hoje é América. Domingo? Acho que ele está lançando candidatura da pré-candidatura. Isso, a prefeitura do Rio de Janeiro, Hoje é domingo, ele está no Rio. Terça-feira tem sessão no Senado, ele deve estar aqui em Brasília. Mas é isso que eu ia falar, Cristiano. Por enquanto a gente está discutindo Borges e Vitor Rangel, mas ainda que a contratação do Chiquinho não tenha se concretizado. E aí eu vi muita gente criticando. Mas me desculpa, trouxeram o cara para fazer exame médico. O cara tá fora de forma, deu para trás. O que foi? Eu queria entender eu vi nego achando que isso era uma desculpa esfarrapada da diretoria. Falei, gente. Não, eu acho que aconteceu, sabe quem foi? Vazou-se a informação que o Chiquinho viria, minha opinião. O Alencar bancou a contratação, é o que ele não deveria ter feito, entendeu? Aí o cara veio e tomou bom exame médico. Eu acho que houve a reclamação em si foi a precipitação do anúncio do jogador. Aí deixar aqui, o cara chega, o cara desembarca em Confins para vir fazer exame médico, acabou. A notícia já tá solta, gente. Então, aí eu vou discordar. É claro que sim. Então tá, se o cara passasse no exame médico, ele não estaria contratado? Claro. Não estaria certo? As bases salariais não estavam acertadas? Então, nesse ponto, eu não vou condenar o Alencar por ter afirmado, não. Porque, de fato, você contratou o cara. Você não viu a condição física dele e falou, nós queremos esse aqui. Já anunciou. Chegou, tá barrigudo demais? Falou, bicho, e aí, contratou? Não, tava gordo. Essa porra tá gorda? Mandei embora. Beleza. Eu não entendi qual que foi a crise. Mas o que eu tô falando, meu ponto aqui, independente dessa... Pelo menos dessa autor, pata quadra, isso. Eu vou te falar o que eu queria colocar. O erro foi ter anunciado esse cara. Porque um jogador que fez, em 12 jogos, ele fez um gol. Ele não tem só porque ganhou 7 títulos. Tem vários jogadores aí que nunca entrou em campo e foi campeão mundial. Gabiru foi campeão mundial, fez um gol e ele é bom. Que gol que ele fez, né? Comendo, né? O prezado Henrico. Não, mas tudo bem, tudo bem. Eu entendo, talvez o nome não tenha sido o melhor, vocês não podem. Aí tudo bem. Nós podemos criticar a escolha em si, tarará. O fato de ter sido anunciado antes e ele ter sido reprovado no exame médico, esse ponto específico, independente de quem é o jogador, etc., isso eu não vejo razão de crítica. Mas o que eu estava falando é o seguinte: nós estamos falando de Vitor Rangel e de Borges, mas ainda que não tenha sido concretizada a contratação do Chiquinho, demonstra que a diretoria está sim buscando um novo atacante. Né? Só uma observação, Henrique. Estou pesquisando Romário Corrêa, conhecido vulgo Romarinho R7, desde sua longa passagem pelo poderoso campeão mineiro, ele está sem clube. Ele está sem clube? Ah, que pena, gente. O Barbinho foi para a Série B. Para onde que ele foi? Ele foi para o Joinville, né? Barbinho. Eu nunca sei como é que fala o nome desse infeliz. Ele foi para o Joinville. Ele foi de um coelho para o outro. Pro menor. Esse Romarinho iniciou a carreira em 2012. E quantos até anos 2016... Ele tem 24 anos. Ele marcou mais ou menos 22 gols. Tá, beleza. Não tá ruim, não. De 2012 a 2016? Tá bom, né? Não tá. Enfim, vamos ver o que aparece por aí. É uma pena que aquele senhor, usurpador de microfones, que me caluniou na quinta-feira, não esteja aqui. Porque, o Cristiano caiu, bicho, agora que eu tô vendo. Daqui a pouco ele volta aí. Ou fui eu que caí? Ele tá com a camisa azul. É uma pena que o Alisson, olha o terceiro, impedimento. Ô Luciano do Vale, puta que pariu, velho, eu tô com delay aqui na minha TV a cabo, cara. Mas você tá com delay, o problema é seu, só. Enfim, é uma pena que o Alisson não esteja aqui, porque eu acho que, pra mim, o resumo desse jogo foi aquela palavrinha que ele gosta: intensidade. A vitória, a reação ao gol tomado, me parece que a gente consegue esse bom resultado de sábado pelo compromisso que o time passa a ter. O compromisso também é uma palavra foda, mas pela postura do time, pela intensidade que o time adota, a partir do momento que ele toma o gol. Porque mesmo antes do gol, ainda que o América tivesse domínio da partida, ainda que o América estivesse no controle e que o Coritiba não tenha apresentado muito perigo à meta americana, o América também não estava chegando. E toma o gol da saída de bola, você já vê o América de uma outra forma, né? Você vê que passa a não ter bola perdida. Você vê que toda a bola, a marcação está mais firme, a marcação chega mais junto, a disputa de bola é mais dura, a corrida atrás de uma bola que eventualmente pudesse estar perdida, ela deixa de existir. Teve um lance no primeiro tempo, eu não estou me lembrando agora quem foi que fez a batida. Alguém bateu de fora da área, o goleiro espalmou, a bola ficou rolando ali, rente à linha de fundo, e não saiu. O goleiro teve tempo de se levantar, se recuperar e ir buscar essa bola. Sendo que havia jogadores do América dentro da grande área que poderiam ter corrido a bola. Se eu não me engano, o mais próximo deles era o Juninho. Podia ter corrido a bola e tentar arrumar um segundo lance ali naquela jogada. Mas não. Deixou. Esperou, essa bola vai sair. Ficou olhando. A bola não saiu. O goleiro conseguiu se recuperar, levantar, ir atrás da bola e pegar a bola. Então, esse tipo de atitude eu não vi depois que nós tomamos gol. A postura, para mim, mudou. Vocês enxergaram isso também ou estou viajando? Não. O time acordou. Eu acho que o time ainda estava me assustado depois do 3-1, né? O time está começando a acreditar. É aquele negócio, né? E a baixa estima é uma desgreta, né? Não é que o time recuperar a confiança que vai começar a jogar bola. A frase eu tenho que trocar o coelhinho com a cabeça machucada da porta. Isso. Daqui a pouco, acho que depois de pegar o Atlético e descarregar nosso ódio em cima dos fregueses, 3 anos, vai pra 3 anos sem vencer um clássico, né? Não ganhou nenhum, perdeu sei lá quanto, já perdi a conta, né? Paciência, perdeu o título. Eu acho que o Atlético vai dar o reforço que a gente precisa. E eu quero que venha com todo mundo, Robinho, Casado, quero com todo mundo, antecipando já. Eu quero ganhar de novo com o time completo, pra não ter desculpa que era time reserva. Isso aí. Ô Cristiano, você tá criando grilo aí? O que que é? Não, é porque eu... Ele tem dupla personalidade, tem dois Cristianos aqui, olha aqui. Ah, agora eu apaguei um. Pronto, então, peraí. Pronto, agora vai. O que acontece? Meu computador, eu tive que reiniciar, eu conectei pelo... Celular. Mas ele tava com áudio ruim, e agora deu tempo de eu ligar o computador, enquanto o Corneta fez uma análise bonita aí, que eu fiquei até emocionado. E sugeriu uma próxima foto aí, você podia colocar aí o... Deixa eu ver quem... Quer engordar mais 2 quilos, eu viro Buda. Isso, exatamente. Mas eu acho que você estava falando aí, quando reiniciou o PC, sobre a mudança de postura, né? Isso. E assim, eu também vejo isso, eu vi isso também, o América, diferente dos outros jogos, em vez dele... Né, se encurralar lá na defesa, né? Ele foi pra cima. Até minha esposa, que vai pra comer pipoca no estádio, ela falou que nunca tinha visto o América assim, indo pra cima com tanta vontade. E eu também vi isso no primeiro tempo. O América não se abalou com o gol, diferente dos outros jogos, né? Espero que essa pressão no próximo jogo contra o Palmeiras, eles não sintam assim como não sentiram o gol de ontem, né? Uhum. Que vá pra cima mesmo. O Palmeiras não iremos tomar gol, é diferente. Gente, a gente é lógico vai ficar aqui na torcida num resultado 0-0 goleada, né? Vou fazer uma promessa pro próximo jogo então aí. Promessa. Se o América não tomar gol, a promessa é não tomar gol. Ok. Vocês podem pedir aí o que... Até o final do programa aí, podem pedir alguma coisa. Ou eu raspo a barba, eu corto o cabelo, ou sei lá. O Corneta irá revelar sua face perante todos. Ah, ninguém te conhece não, né, Corneta? Não. É a promessa do Cristiano, é mais legal. Então tá aí, ó. Quem tá ouvindo isso aqui, pode fazer a sua proposta de prenda ou de promessa pro Cristiano. Raspar uma barba, o que mais? Raspar um cabelo, depilar as pernas com cera quente. Nossa, depilar o sovaco, cara. Eu acho isso. Não precisa nem ser as duas pernas, não. Pega uma perna só, do joelho pra baixo. Você é muito cabeludo, Cristiano. Você tem barba cheia, você tem cara de ser cabeludo. Olha, até que a perna tem uns pelinhos, mas será que? Olha aí. Será que? Não, vamos aí, então pronto. Se o América não tomar gol terça-feira, eu vou te acompanhar. Se o América não tomar gol na terça-feira, nós vamos pegar uma perna do joelho para baixo e nós vamos depilar com cera quente. Nós não, a mulher dele, né? É só uma bolinha de cera, viu? Como assim uma bolinha de cera? Faz uma bolinha daquela gigante assim, põe um papel e dá uma puxada assim para eu chorar. O América não vai tomar gol. O América, os jogadores vão se comover com o que eu sei que eles estão escutando e eles vão jogar o dobro pra eu ter que pagar uma promessa aí. Então sabe pronto, eu vou te acompanhar nessa aí. Vai estar 7-0, aí o Adalberto, aquele filho da puta, fica me conectando, falou que vai depilar a perna. Vou deixar só entrar um golzinho pra complicar que baboso lá. Anota aí. 7-0. Ai, meu Deus. Tá certo. Então, beleza. A promessa tá feita aqui, então. O América não pode tomar gol. Ô, gente, mas o que eu ia falar? A gente vai ficar aqui na torcida de um bom resultado e 0-0 é goleada, mas mais do que encarar o líder, nós vamos contra, em casa, né, jogando na sua casa, nós vamos encarar o melhor ataque da competição. Palmeiras está, se eu não me engano, com 19 gols, não é isso? Eu tô sem a tabela completa aqui, mas se eu não me engano é uma coisa assim. 19 gols contra. É isso mesmo? E tomou 10, mas tomou 10, velho. Não, tomou 50%. Bicho. Lembrando que eles têm metade do nosso time lá, né? Ex-atletas nossos. Exatamente. Lembrando isso. Hoje pois foi dito aí por um dos nossos amigos bravos aí, que uma das melhores jogadas deles é com o Moisés. É, o lateral do Moisés já tem uns 3 ou 4 gols que eles conseguiram com o Moisés batendo lateral, aquele lateral batido dentro da grande área. Pois é, então vamos ver aí, ó. Adalberto Pedreiro, você tá ouvindo aí? Não vamos deixar essas erros não, viu? Jogada não, manjada. É isso aí. Vamos ter que ficar atento. Nós estamos chegando já a 50 minutos de programa. A gente mais deu risada do Cruzeiro do que falou do América. Mas como a gente já está se prolongando demais, vamos às votações da noite? Boa. Começando com Corneta. Quem que é o seu bala do jogo? Sérgio. Sérgio, muito bem. Cristiano. Sérgio. Hoje eu vou dar o bala para o Adalberto aí. Eu acho que ele foi fundamental aí na vitória. E quando ele errou, nós crucificamos. Ontem ele acertou, então ontem ele foi o bala. Eu pensei em dar para o Adalberto também, porque ele participa das duas jogadas e é lógico que isso sempre faz a diferença. Mas ainda assim foram gols coletivos, né? A falta foi batida, o goleiro bateu roupa, mas a falta foi batida quicando antes, dando uma certa insegurança para o goleiro para pegar essa bola firme e aí sim bater a roupa para o Adalberto poder aproveitar. E o passe do Adalberto foi muito bom? Foi. Mas aquela matada de bola do Borges, aquilo ali é 75% do gol. Outros 20% são o toquinho que ele dá por cima do goleiro. Então o Adalberto fica com 5% só desse segundo gol. Então não consigo dar para ele. Eu acho que o time consegue a virada na coletividade. Foi todo mundo botando o coração no bico da chuteira, acertando posicionamento, dando garra, dando vontade. Então eu acho que isso pode ser parte do que o Sérgio está querendo implementar com o time, da confiança que o Sérgio quer passar para eles. Então meu voto também vai ser do Sérgio hoje. A gente fica com dois votos para o Sérgio e um voto para o Adalberto. Isso. E Colatino. O Alisson votaria no João Ricardo. O Alisson votaria no João Ricardo. Mas o Alisson não está aqui hoje. Ele vai zerar a contagem na próxima partida. Anota aí, vai dar choro, hein? Não, deixa chorar. Agora as regras estão estabelecidas. Cristiano, seu Colatina. Cara, o Colatina aí, eu pudesse, eu dividiria, mas eu assim, achei que ontem a torcida foi pífia novamente, né? Registro do pior público do brasileiro. Exato. Eu acho que... Só que eu não culpo só a torcida, porque o América, se tivesse montado um time bom, tivesse trago alguns reforços, né, a gente não estaria nessa situação. Então eu vou dar o troféu Colatino dessa vez. Eu não vou dar para nenhum jogador, não, porque ontem eu acho que eles foram guerreiros, todos eles, como você falou. Coletivamente eles trouxeram a vitória, né? Então eu acho que o Colatino é para a diretoria que não está trazendo jogador. E não trouxe ainda. Ok. Corneta. O Cristiano, com relação à torcida, isso é muito reflexo por causa dos resultados, nem por causa de elenco, não. Depois estão 3-1 de um Botafogo no Rio, daquele jeito. Não, sim, mas o resultado é reflexo do elenco, né? Eu acho que foi isso que ele estava falando. Eu sei, mas o meu Colatino vai pro nosso bosta do gol de novo, cara. Puta que não pode é gol. Não, e o Cruzeiro é lanterna. Não pode errar gol daquele jeito que o Sávio tá errando. Isso vai fazer falta pra gente uma hora. Uhum. Já fez. Da Sumina, você solta a bosta do gol dele. Não pode ficar tomando gol bobo assim. Tá. Infelizmente é o Sávio. Então tá. O Sávio eu discordo. Acho que ele ficou muito pouco tempo em campo pra receber votação. E entrou no momento em que o jogo estava definido, o papel dele ali, é claro que ele erra e tal, mas o papel dele ali não era matar a partida, né? Era mais segurar a bola ali, mas tudo bem, junto da obra. Acho o seu voto válido. A torcida, eu pensei em dar esse Colatina para a torcida, sim. Mas eu já falei isso várias vezes, eu sou vitrola estragada mesmo, eu vou continuar repetindo. Eu não concordo que a torcida não ir, que a torcida não vá em razão de resultado ou razão do momento. Para mim, o papel da torcida é ir lá. Independente, pode estar na Série C, como a gente já esteve, e o papel da torcida é ir lá. Então, não concordo. A diretoria, eu já estou começando a isentar a diretoria em questões de contratação, porque a gente vai ficando sabendo as histórias, e cada vez mais a gente vê que não é tão responsabilidade da diretoria essa não contratação de jogadores de mais peso. Então eu já estou isentando também. O Sávio poderia até ser um por ter perdido o gol, mas teve um jogador ontem que eu fiquei realmente muito insatisfeito com a atuação dele, especialmente antes dos gols, mas também depois eu não fiquei satisfeito com a atuação dele. Eu acho que foi o jogador que jogou pior ontem. Então eu entendo sim que ele deu sangue, que ele lutou depois do jogo para manter o resultado, para que a gente conseguisse essa vitória. Então não quero anular aqui o esforço dele na partida de ontem com esse voto no Colatina, mas eu acho que a atuação dele, ainda que ele tenha tido muita vontade e tentado fazer dado o melhor de si, eu acho que a atuação dele foi muito baixa, não ficou contente. Não era o Arthur. Pois é, poderia até ser, mas o Arthur eu não esperava nada melhor dele. Então o meu voto não é do Arthur, por isso eu não esperava nada melhor. Quem eu esperava mais, e para mim atuou muito mal ontem, e se olhava para o banco não tinha opção, foi o Helder. Eu achei o Helder muito mal no jogo de ontem. Achei que o Helder não estava legal. Pode falar, Cornelio. Não, eu não achei não. Eu achei o Helder até disputou. Eu não achei tão mal o Helder assim em campo, né? Mas é porque você tá no campo, a visão é mais a bola, né? Você não tem essa visão aberta toda que você tem. Ele ganhou muita bola no corpo a corpo, ele é um lateral forte, né? Mas eu não achei. O problema é que ele tem que caprichar mais no cruzamento, né? Mas tudo bem. Não bate não, porque é feio. Não era nem só o cruzamento, não, mas pela questão, eu não sei, eu não gostei, principalmente no primeiro tempo, eu não gostei da atuação dele, não. Achei que ele errou bastante, não sei, pode ser uma impressão só minha, eu não gostei muito da atuação dele, não. Vocês querem trazer mais algum destaque enquanto eu tento achar comentários aqui? Eu já estou finalizado aqui hoje. Vou até me perguntar sobre algumas novidades aí. Contra o jogo contra o Atlético, a Barra Una deve estrear o novo visual, né, que é os novos tirantes, nova faixa, os chapelinhos novos já estão sendo vendidos. Né? Ontem nós fizemos uma campanha do agasalho. O mando vai ser nosso? Eu tô sem a tabela aqui. O mando vai ser nosso? É 11 horas da manhã. Ok. 11 horas. Então, já dá para tomar no café da manhã, no próximo jogo aí, uma cervejinha, né? Já pode abrir uma cerveja 9 horas da manhã. E Mas aí é isso. Gostaria de agradecer a galera que fez a doação da campanha do agasalho. Foi um sucesso, porque nós recolhemos muitos agasalhos. Estamos também participando de um projeto aí que é de doação de lápis de cor para nossa amiga Raeli, que trabalha numa creche. Uhum. Né? Então, recolhemos bastante material ontem e dizer para todo mundo que escuta aí, ou é público aí do Decadentes, para que nós vamos continuar arrecadando nos próximos jogos. Né? Então, quem quiser contribuir, pode procurar os membros da Barra Una e fazer essa doação, que ela vai ser bem entregue. Lápis de cor e agasalho continua então contra o Atlético. Contra o Atlético. Maravilha. E a novidade vai ser o nosso novo visual, né, novos tirantes. Uhum. É, estão ficando lindos, lindos, lindos os tirantes. O que é o tirante? Tirante é aquelas faixas, né, que são amarradas lá em cima e desce até... No andar superior e desce. Isso. Exatamente. Igual a geral do Grêmio, do time do Internacional, tem a Guarda Popular. É bem característica de uma torcida barra brava mesmo. Então, amanhã a gente vai... Aliás, amanhã não. É sábado, domingo contra o Atlético. Vai ser estreado os novos tirantes, a nova faixa que ficou muito bonita. E dizer também para o pessoal que a gente está com um outro projeto, que é de fazer ensaio ao céu aberto em várias praças de Minas Gerais. Aí. Aliás, de Belo Horizonte e região metropolitana. É, esse ensaio muito vai bem. Ocorrer... Todas as vezes que o América for jogar final de semana fora de casa, a gente vai anunciar aí uma praça escolhida para encontrar, fazer um ensaio e levar o nome do América, né? É, para todo mundo aí ouvir. Bacana demais. E é isso. Corneta, o senhor falou que o senhor encerrou, né? Eu só tenho que dar meu boa noite espirituoso, alegre e educativo para os nossos coelhinhos. Mas já encerramos aí? Alô? Terra? Vaiou tudo aqui. Eu tô aqui. Ah, tá. Você tá me ouvindo? Agora sim. Eu tô ouvindo, não. Ah, então tá bom. Tá, tá sim. Então vamos lá. Gambaba, boa noite, coelhada. Não usem drogas. E até quarta ou quinta-feira o próximo programa? Quarta-feira. Quarta-feira às? Às 21 horas, possivelmente. Ok, então, até nós mais. Nós vamos avisar direitinho. Deixa eu só passar rapidinho aqui nos comentários, pedir desculpa pra galera, que o Alisson que faz isso com mais propriedade, e eu me embananei na hora de achar os comentários. Mas tem aqui o João Pedro Magnani, já comentei que a Libertadores é uma realidade. O Matheus Felipe tem 4 comentários aqui, vamos ver os comentários do Matheus Felipe. Começa com a diretoria, vamos contratar, que esse elenco é fraco. Estamos precisando de pelo menos uns 5 jogadores. Haja coração com essa zaga de M. Mas pelo menos o Adalberto salvou no Cartola. KKK. M é zaga de mito. De mito. Posições zagueiro, lateral, meia e atacante. Muito bem. Só não precisa, pelo visto, de volante e goleiro. E aí, sumiu os comentários. O último dele eu vou perder, hein? Peraí que sumiu o bagulho aqui. Vou achar já já. Tá aqui. Francisco Castro teve problema no joelho e vai ficar um mês parado. Por isso a diretoria não contratou. Falando aqui do Chiquinho, que veio fazer exame e aí descobriram que o menino tá bichado. E aí não dá pra contratar, né? É isso, senhores. Vamos ficando por aqui. Como o Alisson gosta de lembrar, a nossa campanha apresente o Decadentes a um amigo, a dois, a três, a quatro, a cinco amigos americanos, para a gente fazer essa bagaça crescer. Próximo jogo é terça-feira na Arena, Allianz Arena, lá no antigo Palestra Itália, contra o líder, contra o time de melhor ataque. Então nós vamos para fazer... um jogo histórico e muito aguerrido. Não estamos na lanterna. Deixa com o time da enseada. E o próximo programa, como é terça-feira, nós vamos mudar a nossa agenda. Ao invés de fazer o programa na quinta, nós vamos fazer o programa na quarta-feira. Possivelmente, a pedido do senhor Alisson, para que ele possa participar, o programa não será às 8. Será às 9 horas da noite, às 21. Mas aí você seguindo lá no Twitter, seguindo no Facebook, procura a gente, assina o canal, faz aquelas coisas todas, vocês com certeza vão ver aí o programa, a hora certinha, tudo certinho. Esse daqui terminando, vou empacotar tudo, jogar o MP3 lá para os agregadores de podcasts, vai ficar gravado aqui no YouTube também para quem quiser ouvir por aqui. E acho que é isso, certo? Vamos buscar mais uma vitória, vamos buscar mais pontinhos. O América está devendo, deixa eu ver se eu faço as contas aqui rápido. Planejamento do América, até onde eu sei, era de fazer 8 pontos a cada 6 jogos. Ou seja, 8 pontos em cada 18 pontos. Nós estamos na 9ª rodada, é isso? Me corrijam? Uhum. Um quarto campeonato, né? Um quarto do campeonato. Um quarto? Não, só. Não são. São 38. 36, 38? Então tá 38. Quase. Tá quase. Quase tá um pertinho. Quarto. Isso. É, são 38. É, mas se você botar que 10 já passou, né? Vira 40. Então tá por aí. Você tá bem de conta. Então, dos 9 jogos, nós já disputamos 27 pontos. Nós estamos com 8. Então, parará, tá, 27. É, o América ainda está com aproveitamento muito baixo. O América está devendo aí, pelo menos, dentro do seu planejamento. O América está devendo 4 pontos, pelo menos. São pontos que ele vai ter que buscar nesses jogos fora, né? Então, não está na hora ainda. Eu sei que muita gente desanimou com a derrota para o Botafogo. E é coisa que acontece, gente. É coisa do futebol. O Botafogo também estava no mesmo desespero que a gente. E não vai ser fácil. Isso a gente está cansado de repetir aqui. Então, eu mais uma vez vou terminar com o bordão do senhor Ramon Pagodeiro. Aproveitem a Série A. Vamos torcer. E esse time tem jeito. Desiste não. Certo? Obrigado, senhores. Obrigado aos ouvintes. Quarta-feira a gente está de volta. Boa noite, galera. Boa noite. Hasta.